fique sozinho. Venhas, venha comigo, eu te mostrarei o caminho, eu te mostrarei o caminho, o caminho. Esta luz, a luz é meu Jesus, o caminho que eu lhe falei, o caminho que lhe mostrarei é Jesus, Jesus. Yeah.